olho o sol que brilha e o homem que se afasta, riquezas em suas mãos, mas a alma nunca basta. Sem filhos pode gerar, mas em dor vai se encontrar. Se o bem não lhe sacia, qual o sentido de viver? Ó Senhor, dá-me a visão de um coração que busca razão, que em Ti eu possa descansar e não na sombra da vaidade andar. Viveu muitos anos, mas não viu a luz do dia, em trevas se escondeu e sua história é vazia. Melhor é o que não veio, que em paz se foi ao lar, do que o homem que se cansa e nunca aprende a amar. Ó Senhor, dá-me a visão de um coração que busca razão, que em Ti eu possa descansar e não na sombra da vaidade andar. Quem pode saber o que é bom pra viver, se tudo se vai e a vida é como a sombra que se esvai? Melhor é o olhar que se contenta do que a cobiça que nunca alimenta. Ó Senhor, dá-me a visão de um coração que busca razão, em Ti eu possa descansar e não na sombra da vaidade andar. Pois em Ti, Senhor, eu encontro paz, a verdadeira vida que nunca se desfaz. Em Tua luz eu quero habitar, na sombra da vaidade não quero mais.